tocar no paredão seu. Alô, Jonas, para nós aí, hein? Massa Felipe, Massa Felipe. Não venha pra esse jogo, acabou. Agora quem entra pra você? Estou cansada das suas mentiras. Não vem me enganar, não tem mais saída. Vai embora, sai agora. Não te quero, não espero mais nada bom de você. Junto com a tua.